Cada vez que a considero, que eu tenho de te deixar, me foge o sangue das veias e o coração do lugar. E fico chorando, olhando triste pro ar, no coração amargando o meu pena. E fico chorando, olhando triste pro ar, no coração amargando o meu pena. Ai, ai. Adeus, adeus, vou-me embora, volto a semana que vem. Quem não me conhece chora, que fará quem me quer bem. Pro isso choro chorando e olho triste e crua, porque me tá atormentando este pena. Pro isso choro chorando e olho triste e crua, porque me tá